malandrão volta atrás, sabe bem o que faz. Quer paz da boca pra fora, não raciocina mais. Sua mente te acusa, o advogado é um Judas. Quer sua sentença a todo custo, cuidado nas ruas. Malandrão volta atrás, sabe bem o que faz. Quer paz da boca pra fora, não raciocina mais. Sua mente te acusa, o advogado é um Judas. Quer sua sentença a todo custo, cuidado nas ruas. Vida do crime não é vida, duvida, então entra. Se vacila já era, descuida vira lenda. Será que vale a pena morrer por uns trocados? Ser enquadrado, levar pipoca, ser desovado no escudo. Tanta matança por grana, vendem a esperança. Carga do trem maldito, vingança e ganância. O papo é reto, eu te digo, se matar não faz sentido. Cremisca do destino, que abraça tá fudido. Cê se imagina de carreta montado na grana, dando rolê com as bandas, altos quilos da branca. O patrão da vizinhança que manda esses manda, o herói da molecada, o dono da cocada. É um dois pra se envolver, é importante saber. Não pode esmorecer, tem que matar pra não morrer. Já esteja ciente, não brinque com a sorte. Dispensa o flagrante pra não rodar no bote. Malandro não volta atrás, sabe bem o que faz. Quer paz da boca pra fora, não raciocina mais. Sua mente te acusa, o advogado é um Judas. Quer sua sentença a todo custo, cuidado nas ruas. Malandro não volta atrás, sabe bem o que faz. Quer paz da boca pra fora, não raciocina mais. Sua mente te acusa, o advogado é um Judas. Quer sua sentença a todo custo, cuidado na rua. Pivete sonha com crime, não sabe a missa metade. Acha que o dinheiro compra felicidade. Pra ser respeitado não é preciso ser do crime. Ser considerado de respeito, ponta firme. De boa no seu corre, não mata também não morre. Ciente do veneno, sua vida vai vivendo. Evolução de menino pequeno a sujeito homem. Menos das celas e da maldita pedra. O sistema quer te ver afundado no vício, na merda até o pescoço, inválido omisso. Eu também tive um sonho, a ele me disponho. Matar um leão por dia, rotina sem anistia. Tenho os pés no chão, meu prêmio é minha família. Uma serva no domingo, sem patifaria. Não piso em ninguém, pra depois não ser pisado. Sigo as leis da favela, pra ser respeitado. Malandro não volta atrás, sabe bem o que faz. Quer paz da boca pra fora, não raciocina mais. Sua mente te acusa, o advogado é um Judas. Quer sua sentença a todo custo, cuidado nas ruas. Malandro não volta atrás, sabe bem o que faz. Quer paz da boca pra fora, não raciocina mais. Sua mente te acusa, o advogado é um Judas. Quer sua sentença a todo custo, cuidado nas ruas. Malandro não volta atrás, sabe bem o que faz. Quer paz da boca pra fora, não raciocina mais. Sua mente te acusa, o advogado é um Judas. Quer sua sentença a todo custo, cuidado nas ruas. Malandro não volta atrás, sabe bem o que faz. Quer paz da boca pra fora, não raciocina mais. Sua mente te acusa, o advogado é um Judas. Quer sua sentença a todo custo, cuidado nas ruas.